Anos batem quebram a mala em sua mão. Antes a bandeira amarela. Metro aí, tá bom. Daily Liz, um tom tom pa.